Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o Gabriel Leal. Boa noite a todos. Bom, pessoal, já estamos recebendo convidados muito legais. Estamos recebendo a Aline. E aí? Estamos recebendo o Júnior. Salve, salve. Boa noite, todo mundo. E estamos recebendo a Pri. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, ó, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gimito, né? E eu vou começar perguntando pra vocês, Júnior, como é que você decidiu montar um canal no YouTube? Cara, eu decidi depois que um amigo meu falou que... Falou assim, por que você não faz um canal? E eu falei, mano, por que eu não pensei nisso? Aí eu decidi abrir o canal, velho, tipo, pra pôr gameplay, pra pôr... vários nada, e acho que foi assim que surgiu, é por causa de um amigo, eu mesmo era muito preguiçoso, acho que aí a ideia veio mais de um brother meu mesmo. Legal, legal. E depois a Aline já começou a te acompanhar nas lives, como é que foi isso? É, a Aline e eu, quando a gente foi morar junto, né, ela me conheceu e a gente foi morar junto, ela gostava mais de jogar mobile, né, e eu jogava muito competitivo, E aí era engraçado de pôr ela pra jogar, porque era totalmente duas coisas diferentes, né? Um que, na teoria, tem uma certa habilidade e um que tá começando a jogar. E aí acabou ficando engraçado e acabou que um canal que era, tipo, só meu virou nosso agora. Legal, legal. É, eu vi que vocês fazem lives, assim, aí quando um não tá fazendo, é o outro. Eu só achei bem, bem legal ter esse rodízio, né? E você também abrir oportunidade pra outra pessoa fazer live. Achei bem, bem legal essa ideia. E você, Prira? Por que você decidiu montar um canal no YouTube? Conta pra gente como é que foi essa história. Bom, meu canal no YouTube, ele iniciou por acaso, né? Eu abri o canal, assim, que tinha... Acho que foi fazer no máximo, 2 anos que o YouTube tinha sido lançado. 2015, eu acho. Não lembro qual foi o ano. Mas era meio recente, assim. O pessoal não postava vídeos no YouTube, nem nada. Era ali um local onde a gente colocava os nossos vídeos e tal. E aí eu... editar uns videozinhos assim e tal. E eu coloquei lá no YouTube e deixei, tipo... Aí deixei e ia postando de vez em quando um videozinho que eu editava, uma filmagem de um show que eu tinha ido, coisas aleatórias. Daí, deixei parado lá um tempo. Depois, quando o pessoal começou a fazer mais vídeos e tal e tal e tal, aí eu tive vontade de fazer, por ver mesmo a galera fazendo aí no YouTube mesmo, eu resolvi fazer também. Porque de jogos, porque eu sempre gostei de videogame, e... Só que daí eu tinha... É o mesmo, praticamente o mesmo canal, era o mesmo nome, só que era uma outra conta. Eu tive aí um problema com haters... E aí eu apaguei tudo, né? Apaguei o canal. E depois de um tempo, refiz. Algumas coisas eu consegui recuperar. Alguns vídeos que eu tinha salvo. E upei lá de volta. Mas muita coisa se perdeu, né? Então, foi mais ou menos por causa disso, assim. Que eu comecei tinha uns vídeos lá que eu gostava de editar. E daí, depois passou. Eu comecei a ver o pessoal fazendo vídeos aí. E comecei a fazer também. Bacana, bacana. E você, Gabriel, já pensou em ter um canal de jogos? Fazer live na Twitch aí? Já... Pensei em jogar Ghost of Tsushima. Cara, jogar videogame pra mim é um negócio muito pessoal, cara. Eu não tenho essa parada, essa praticidade de ter que abrir uma live aí e começar a jogar, cara. Jogar pra mim é um negócio que eu pego e é no meu tempo, sabe? Eu não sei se a maneira que eu jogo seria pra gravar um vídeo ou abrir uma live, cara. Acho que não daria certo. Eu lembro que quando eu tinha o meu canal no YouTube, quando eu ia fazer vídeo de jogo... Nossa, eu tinha um sério problema em conseguir falar. Eu ficava muito quieto. Eu não sei se isso é... por exemplo, o Júnior que faz live, não sei se... Eu vi que você se comunica bastante. Eu, quando ia jogar, eu ficava quieto. Eu não falava, tipo, eu me concentrava no jogo. Aí, tipo, a gravação inteira eu ficava quieto. Assim, tipo, não falava bem pouquinho. Ou só falava a apresentação, daqui a pouco eu tava jogando lá. Esquecia que eu tava gravando, não falava nada. Como é que foi isso pra você, assim, Júnior? Tipo, você sempre foi um cara comunicativo... Pra você sempre foi uma coisa normal fazer isso? Pior que foi algo bem natural, velho. Acho que a galera gostava de ver as lives mais por conta dessa interação e por conta da gameplay, né? E aí eu começava a chegar um momento que a gameplay tava uma nhaca, porque eu tava trocando mais ver com a rapaziada no chat, contando as histórias da vida e do que propriamente jogando o game, né? Então você foi muito tranquilo em relação a isso. Tipo, a galera chegava assim, opa, seja bem-vindo, e aí, como é que você tá? Como foi seu dia? O que você fez no domingo, velho? O cara começava a contar, eu contava o que eu fiz no meu dia, e daí ficava aquele bate-papo e a gameplay rolando ali, velho. Acho que pra mim foi bem tranquilo. A Aline tinha um pouco de vergonha no começo. Ela tipo, a pessoa chegava e dava, e aí, como é que você tá? Ela, e aí, tô bem. Daí a gente ficava mais envergonhada, mas comigo foi bem tranquilo, velho. Bem suave mesmo. Legal, legal. E, assim, essa questão das lives, assim, da Twitch, como é que vocês fazem, assim, vocês divulgam as lives em grupos, vocês compartilham, como é que funciona? Antigamente eu focava muito nos grupos, né? Compartilhava em grupos, compartilhava com a rapaziada. Eu não tinha o Instagram ainda, né? O Instagram até tinha, mas não era forte. Páginas de Facebook. E aí a galera ia entrando. E conforme ia jogando o campeonato também, ia acabava dando visibilidade pra Twitch e aparecendo a galera, né? Aí o que é foda é que nem o canal no YouTube, né? Quando você para de postar ou fazer muito frequente, você começa a cair seus números e aí você tem que voltar para isso. Hoje tem Instagram, hoje tem várias redes aí, sai divulgando, né? Entra em grupo, põe algumas metas, algumas brincadeiras. Ou, por exemplo, a gente já fez uma live chamada Álcool Live, que cada kill toma um gole de alguma coisa e aí todo mundo fica louco. Então a gente faz algumas coisas assim para atrair a galera, velho. Muita gente vem pela zoeira, muita gente acaba gostando, mas acho que no meu lado aqui da Nene, a gente tá nessa. Voltamos a essa etapa de divulgar com os amigos mesmo, pedir para compartilhar, trazer metas, usar Facebook, grupos, enfim, essas paradas assim. Legal, legal. E aí, para você, assim, qual que é, o que que é mais legal, assim, de você fazer live? Qual que é o momento mais feliz, assim, que você te dá, que você diz, assim, que é por isso que eu faço live? O que que você acha mais legal, assim? Eu acho que primeiro. É que para entrar nesse mundo do Júnior é um pouco difícil, né? Eu gosto muito de conversar, mas eu tenho um pouco de vergonha de ficar ali falando. Mas uma parte que me deixa bem feliz, assim, é ver que jogando, as pessoas elas se interessam e elas estão ali assistindo você, muitas vezes não pelo jogo que você está jogando, mas por ser você que está ali conversando com elas. Pra apoiar mesmo. Acho que o apoio da galera é muito legal. Por mais que hoje em dia a gente não consiga tirar nenhuma renda enorme com isso, mas tem muita gente que entra ali pra apoiar mesmo, pra ficar assistindo. Eu vejo que quando eu comecei a jogar, eu era muito horrível. Hoje eu sou só horrível. Então, e aí isso também é legal, porque como ficou Void ali, né? Você consegue ver a tua evolução também, então acho que é isso. Legal, legal. E a gente teve uma oportunidade de ganhar uma renda com o Gimito, né? E foi muito especial pra gente. Acho que o Gabriel deve se lembrar bem que a gente comeu McDonald's, né, Gabriel? Burger King, porra. Ah, Burger King. Oh, Foi pior que. Burger King ou também? Pode falar, pode falar. A primeira renda a gente nunca esquece, né? Porra, amiga. Era eu, o Henrique, o Giovanni aqui em casa. Falava, vamos gastar aquele dinheiro. Ah, vamos o quê? McDonald's, né? Burger King. Comprei em pizza, cara. Além, você viu, teve uma live que eu ganhei o dinheirinho da live, eu fiz em pizza. E aí, tinha, acho que, mano, era bem do começo mesmo da live, tinha umas 10 pessoas, assim. E a galera falou, mano, manda a página, vamos comentar na página só de zoa. Dá pra fazer como se fosse alguém, tipo, de milhões. Falei, ah, vamos, entrou na zoeira e eu ganhei aquela pizza, tipo, de graça. Mano, foi muito louco, velho. Utilizou o poder do público para Tipo, benefício alimentício próprio. É isso, né? E vale. Eu achei que não ia dar em nada, velho. Eu tenho esse pedido largado em algum lugar, velho. Porque foi muito engraçado, velho. Aquele dia foi engraçado demais, velho. Não é possível, velho, que deu certo. Mas eu falo, primeira graninha que você pega ali, cara, é satisfatório. Porque a gente começa fazendo porque a gente gosta, velho, de jogar. É que nem o Gabriel falou que é o momento dele ali. Eu já não consigo ver dessa forma, falando, tô com tempo pra jogar, mano. Eu vou abrir uma live e jogar com a rapaziada, jogar junto, trocar ideia. E aí quando você faz isso, e às vezes tem uma pessoa, às vezes tem 300 pessoas. Não importa, sempre tem aquele cara que tá ali porque gosta de você, porque quer jogar junto. Às vezes não tá bem no dia, e aí você ficar ali com aquela galera é muito gratificante. E quando a gente consegue fazer um dinheiro ainda com isso, que é um pós, é muito foda, velho. É, eu acho que, igual você falou, pra mim, o certo, se eu fosse, eu abrir live seria mais um just chatting, apenas conversar mesmo. Aí, né? Pegar, abrir uma coisa no computador ali e falar, sabe? Conversar, trocar ideia, falar sobre jogo, filme, essas paradas. Mas jogar, jogar, cara, é muito assim, eu mesmo, sabe? Eu mesmo, meu sofazinho e minhas coisinhas, cara. Eu não consigo. Ah, ter que falar com o fulano. Não, não, eu já não gosto que falem comigo quando eu tô jogando, ainda mais imagina ter, sabe? Nem que seja 10 cabeças, ah, pra mim não dá certo, não. Ele queria ser assim, né? Eu não consigo, velho. Eu acho que eu tô perdendo tempo na minha cabeça. Eu tô perdendo tempo jogando aqui. Vou abrir live e jogar em live. Não, mas é uma parada que pelo menos que você gosta e ajuda a trazer uma renda. Então, pô, é um bagulho que pra você é bom que você goste mesmo, cara. Se você não gostar, isso aí você não é mentido. Gabriel, você tem que fazer uma conta no amigo. Não, tá louco, tá louco. Não. Não me para. Pecado, tá? Para, menino. Eu sei o que você faz. Ô, menino, você é do TikTok, né? Vai se dar, garoto. pô, aquela porra lá, aquele manicômio? Não, todo mundo, pô, tá sacanagem, cara. Eu fiz uma live transmitindo amigo, quase me arrependi, cara. Parecia uns... Pô, só tem maluco e criança naquela desgraça. Ou você sai preso ou sai de ar pro hospício, vai se foder, cara. Eu tenho uma história comigo, acho que eu posso contar. Lá vai, lá vai. Lá vai, lá tem história. História Puxa, cadeia, aqui. É cadeia. A gente veio aqui pra ver as histórias do Henrique. Exatamente, pô. Cara, eu tinha até salvo esse vídeo editado, mas só que depois, né, que foi... Né, eu namorei uma vez na minha vida, fiquei 6 meses. Boa, não. E a minha ex-namorada namava o Omigo. Tipo, ela amava ficar entrando naquele negócio. E ela fazia questão de fazer junto comigo, eu tinha que ficar entrando. Aí a gente encontrava umas pessoas malucas. Tem uma vez um cara que ele imitava pessoas, assim, famosas. Aí ele falava... Pablo Vittar, Silvio Santos. E aí a gente começou a gravar, assim, colocar pra gravar na tela as pessoas estranhas. Aí eu fazia, tipo, fazer os cortes, assim, né? Dos momentos engraçados, assim. Cara, assim. A merda, né? A merda. Merda, é uma merda, né? Só que tava, tem que fazer, né? Tem que estar ali e tal. Ela dava muita risada, né? Não, e o pior é que pra mim era uma coisa super normal, assim. Só que era difícil encontrar alguém realmente interessante. O único cara que eu encontrei, assim, que eu achei sensacional. Que inclusive, assim, se um dia eu encontrar esse cara, eu vou falar assim, cara, vem no Gimito que eu quero entrevistar você. É esse cara que imitava todo mundo. Ele imitava literalmente qualquer pessoa que você falava, tipo. Esse cara foi o melhor cara que eu encontrei no Migo até hoje. Foi bem brasileiro, né? Ela gostava de ir de Portugal, né? Pra ficar vendo os portugueses falando lá. Era meio estranho aquilo lá, mas... Meio? O Migo é uma... Era meio estranho. Meio inteiro, né? Eu entrar no Migo pra ficar vendo português falar... Porra, tomar no cu dele. É, tá ligado? É, cara, é tua cara. Eu tinha que ficar lá, Bruno. Eu penso você. É, eu tava lá, como é que você tá? É, eu tinha que ficar lá. Não, e pior que eu ficava a irmã de 14 anos, e tipo, eu ficava, ai, tipo, ah, legal. Caralho. Eu gostava de ficar querendo traduzir, ou falar, tipo, coisas assim diferentes. Eu ficava, ah, legal, né? Porque... Legal. É legal isso aí, legal, legal. Mas, voltando ao assunto do podcast, né? É, Prira, e você já ganhou alguma monetização com o teu canal? Já falou com o português, já? Não, português. Sim, já ganhei. Já? Mas não no canal... Como é que... Mas não principalmente no YouTube. Foi numa outra plataforma que eu fazia live. E como é que foi pra você ganhar a primeira monetização? Você chegou a gastar com pizza, com comida? Guardou pra você? Eu não lembro. Eu não lembro em que eu gastei. Sinceramente, eu não lembro. Foi um valor baixo, assim, tipo, sei lá, 10, 20, 15, eu não sei, não lembro. Eu não lembro o que eu fiz, mas eu lembro que nessa outra plataforma eu cheguei a ganhar bem mais. E eu, se não me engano, eu entrei pra comprar a placa de captura que eu uso nas lives. Mas a primeira eu não lembro nem quando, nem onde, nem como, nem o que eu fiz. A gente tem a gente chama de Sinerzilla, né? É Sinerzilla, né, Gabriel? Cinezilla, né? Quando o Giovanni fala, é que o nick do Giovanni é Junior Zilla, né? Que é aquele bichinho do... É o Minila. Zilla, né? Que é o filho. É o Minila. Aí ele colocou Junior Zilla, que é o nick dele. Aí ele chama, vou ter um Cinezilla. Aí, inclusive, a gente tem que marcar o do Indiana Jones, né, Gabriel? Agora acho que já dá pra fazer o Indiana Jones. Entendi. Assistem filmes, né? Antigo. Ah, a gente assiste filme. Aí a gente assiste os filmes lá. Aí, a última vez, o Giovanni colocou o Van Hels lá. Foi uma maravilha, né? Ah, merda. Merda, viu? O cara queria quebrar a televisão. Ah, vai tomando um... Eu falei, vou mijar, galera. Já deve estar acabando o filme. Quando eu olhei, ainda faltou uma hora e meia. Falei, cara, não tem coisa mais legal do que assistir filme, assim, antigo, né? Que não DBO, em live com o pessoal. Eu já fiz também isso e é muito legal. Tipo, você se distrai, as pessoas se distraem. Quem gosta... Acaba se entretendo na live também, vocês comentam sobre o filme. Eu acho legal pra caramba. Eu fazia o Cinemac assistindo anime, velho. Era muito bom, velho. Engraçado demais, né? Teve um dia que uma pessoa, que a gente não morava junto ainda, eu tava vendo a live da pessoa, e aí ela foi começar a transmitir o BBB do nada. Passou o tempo, cheguei em casa, tava chorando, por inchado. Foi banido. levou uma advertência, aí recorreu. Aí liberaram, mas foi engraçado. É, tem coisa que realmente não tem como assistir na Twitch que dá. Não, eu não fui assistir alguma coisa que pareceu o BBB, tipo, segundos, assim. Daí eu fiquei em choque, velho. Falei, não, comecei a chorar, falei, não acredito no meu canal, velho. Pô, Tem tanta história, tem tanta coisa aqui. E ela, não, calma, e não sei o que. Aí eu falei, cara, só tá banido, não fala a previsão. Aí tipo, foi umas 24 horas assim, correndo atrás de suporte da Twitch, falando que foi só um momento, que não fiz mais, que é a primeira vez que teria uma denúncia no canal, que não faria sentido. E aí ficou aí desbanido, depois de 24 horas, aí ficou com um aviso tipo de strike, né? Pela própria Globo, velho. Agora eu tô risada, mas na época foi tenso demais. É porque às vezes perder um canal na Twitch, o cara tem milhões de seguidores, e é tenso, né? Às vezes é o trabalho da pessoa, aí o cara leva o banimento, acabou, né? Não sei se tem como recorrer quando acontece isso, ou simplesmente a Twitch bane e acabou. Depende da situação. Tem situação que banem e acabou e você não consegue nem criar canal, é bizarro, véio. A Twitch é bem injusta, assim, com essa política, assim. Toda vez ela muda, você não sabe quem mudou e do nada seu canal pode ser deletado e é isso. Não tem o que fazer. Yes, armor. Caramba. É foda. E assim, o que mais dói, assim, acho que recomeçar é tranquilo, assim. Recomeça e tal, é dolorido. Mas o que mais dói é a questão de clips que ficam, é a questão de as métricas que você consegue ver, as métricas que você já alcançou, as pessoas que já entraram. Tem uma conquista lá na Twitch que fala assim, mais de 250 pessoas interagindo ao mesmo tempo. Então, tipo, são coisas assim, caralho, é bizarro, Essa semana eu pensei em excluir o meu canal da Twitch. Eu não tava fazendo muita live, né? E eu falei, ah, excluí o meu Instagram. Daí eu falei, ah, vou excluir a Twitch. Vou sumir. Só que não é fácil excluir. Quando você é parceiro da Twitch, eles ficam enchendo o saco, pedem um monte de coisa lá, fala pra você entrar em contato com a central lá de atendimento ao cliente. É uma embaçação. Mas ao momento que eles querem te dar ban, é rapidinho. É bem rápido, não. Aí eu desisti de excluir, né? Porque não consegui. É, tipo, não é fácil, então, ah, então, deixa aí. Pior que a Twitch é meio injusta, assim, algumas coisas, assim, mas infelizmente ou felizmente é mais estável, né? Eu já fui da Nimo, já fui da StreamCraft, já fui da Mixer. A Mixer foi a última antes de eu voltar pra Twitch. A Mixer era uma parceira, era uma plataforma de stream da própria Microsoft e era parceira da T1, né? Que agora é Los Grandes, uma organização. E aí, teve a época que eu jogava Fortnite, campeonato de Fortnite, e eu acabei colando lá. E tipo assim, foi uma plataforma bem boa, só que não vingou também. Então, a gente vê muita plataforma nascendo e morrendo, e umas prometem o mundo, outras prometem o fundo. A Twitch é mais difícil, mas acredito que é a mais sólida, sabe? Então, acho que isso que prende muita galera que vai começar ou tá fazendo, tipo, ah, vou fazer a Twitch, porque se der certo a Twitch, é a Twitch, sabe? Não tem que. De ficar pulando em plataforma. Sim. E que jogo você joga, Júnior, assim, mais na tua Twitch? Eu vi que você joga CS e Valorant. O que você mais joga lá? Eu sempre foquei no competitivo e agora com a Aline junto, eu gosto de fazer ainda mais porque daí mostra duas versões diferentes, sabe? Uma versão que quer dar bala, que se importa com patente, não sei o que, se importa em estar top level em campeonato, e uma versão que tipo, ah, tô nem aí, que é a Aline, entra e joga. E isso que acaba se tornando engraçado. Então acaba focando sempre nesse Valorante e CS. Mas a gente já chegou a fazer RP também pra dar uma brincada. Já chegou a fazer a história de alguns games. Não terminamos, mas fizemos alguns de terror. Do próprio Homem-Aranha também, passando fase. E aí sempre daquela pegada. Um quer ser mais competitivo e o outro tá mais, tipo, só tá ali, tipo, brincando. E aí acaba sendo engraçado porque vê um cara meio pá, meio puto, né, cara? Que o cara. Gameplay que os caras e uma pessoa tipo a Aline que, ah, morri aqui, tá tudo certo. Legal, legal. É uma coisa assim que eu vi ali que você é bem competitivo quando você joga, tal, né? Você tava jogando CS ali e tal, né? E eu vi que você joga assim, tipo, você joga sério o negócio ali e pra competir. E você já foi jogador de esportes ou não? De algum jogo assim, do Valorant ou do CS? Já, eu Como é que foi essa comecei. vida pra você? Cara, No CS? Ah, no CS. Foi massa. Eu comecei no CS, mas onde deu mais certo foi no Fortnite. Eu comecei jogando. O CS sempre fez parte da minha vida. E aí eu não conhecia a Aline nessa época. Eu jogava muito, muito CS. Tava num momento bem difícil, meio deprê, assim, coisas pessoais mesmo. E foi daí que surgiu até o canal no YouTube e a Twitch. Um amigo meu falou: mano, já que você joga e joga bem, faz um canal. E aí foi onde eu comecei a gravar os vídeos, aonde comecei com a Twitch mesmo. E aí joguei na liga principal da Gamers Club. Isso era 2015 para 2016. Depois fui largando aos poucos, porque o CS dependia muito de time, né? De cinco pessoas. E foi ficando meio difícil, onde eu migrei para o Fortnite, que era literalmente eu sozinho. Às vezes eu e mais uma pessoa jogando um Doom. E não dependia de organizações, não dependia de nada. Se jogava o campeonato na tua casa, pelo próprio jogo mesmo, não tinha plataforma, não tinha nada. E foi onde eu cheguei na própria T1, então eu comecei, comecei por causa disso. Sempre fui um cara competitivo, desde criança, né? Eu sempre gostei de competir. E quando eu cheguei nessa parte de profissional mesmo, eu considero Valorant, eu joguei numa equipe recentemente, mas nós não conseguimos grandes resultados. Conseguimos o segundo lugar na Gamers Club, lá numa liga do Itaú, mas não tinha times de ponta. Então eu acho que o Valorant ficou mais um meio termo, assim, entre tentar ser pro, entre jogar alguns campeonatos. O CS começou um amador barra profissional, e onde eu realmente fui um profissional de esportes, eu considero Fortnite. Aí eu tinha uma equipe, tinha um contrato com a Mixer, tinha um contrato com a T1, tinha que viajar para São Paulo para poder ir para os eventos. Teve um evento com a W7M, com o Calango, eu devo ter um clipe em algum lugar também perdido aí. E foi aí que eu sempre falei, mano, eu quero competir, velho. Eu gosto de competir, gosto de fazer live. E aí quando a Aline chega, né, nesse mundo, ela vê que eu sou muito competitivo e ela não. E daí é onde fica, não tem mais aquele ser de profissional. E aí virou meio mais questão de conteúdo mesmo, acabei largando o competitivo. E essa parada de ser profissional. Acho que é isso, não sei se eu respondi. Não, respondeu sim. E quantas horas você jogava por dia quando você jogava competitivo? Focado depois já com a linha ali. Não, focado quando você jogava, tipo, pra profissional, pra jogar campeonato e tal. Ah, 12 horas. Eu acordava umas 8h30, 9 horas, aí eu costumava limpar a casa, né, e limpava a casa, tomava um café, aí tudo isso até tipo meio-dia, assim, meio-dia tinha que estar tudo feito, almoçado, e aí onde eu tomava um banho gelado, tinha todo um estudo, né, você toma um banho gelado, aí você faz meditação guiada, aí eu treinava em off ali da 1 da tarde até 1h05, e das 5 até... geralmente 2 da manhã, era em live, né? Aí tem mais coisa coletiva, coisas que dava pra fazer em live que não, como posso dizer, não mostrava, tipo, drops onde eu ia cair em campeonato, ou táticas, né? Então, era mais ou menos essa pegada, assim, 1 da tarde até 2 da manhã era treinando, né? Era tipo, diretaço, era 10, 12 horas, dependia muito, assim, era muito frenético em competir, velho. Legal, nossa, não sabia que tinha todo esse preparo de meditação, de tomar um banho, por exemplo, se preparar. Cara, eu achei que era só se chegava lá, ligar o PC e treinava. Tipo, ia jogando. Tipo, não sabia que tinha toda essa questão de concentração. Legal. Eu realmente não fazia ideia. Nessa época, ele até me contava, né? Que, assim, acho que quem entra nesse mundo sempre quer voltar, né? Porque não que seja... no meu ponto de vista, né? Não que seja uma vida fácil. Mas é muito mais fácil você acordar ali, ter o teu compromisso no teu trabalho e tal. Mas, meu, eu falava, meu, você ganhava... salário pra isso, tipo, ganhava um salário em dólar pra jogar e participar de evento. Eu falava, cara, se der certo, assim, não vejo problema nenhum em largar o trabalho convencional pra continuar, né? Mas eu, por exemplo, já não serviria, porque se eu morri, tá bom, tá tudo bem, é só um jogo, a minha vida continua aqui fora. GTA RP, assim, gostava muito de fazer o RP, mas assim, era meio chato, porque eu saía do trabalho, chegava em casa falando, bom, vou jogar um pouco, né? Chegava lá, tinha que trabalhar no jogo também. E lá, se você não trabalhar, você é demitido. Olha só, falando sobre isso, me lembrou uma coisa. Meu marido brigando comigo. Você tá trabalhando no jogo? Você tá trabalhando mais no jogo do que em casa? Porque eu trabalhava no jornal, no RP, e, meu Deus, era tudo aquilo. Ah, não, tem que editar, tem que fazer não sei o quê, tem que não sei o quê. O jornal. E ele chegou chamando minha atenção, falando, nossa, você tá trabalhando no jogo e não ganha nada ainda. Aí, então, desde uma parada. Um negócio legal da criação de conteúdo é isso. Você faz lá 1, 2 horas... enfim, tenta fazer algumas coisas e acaba sendo conteúdo e acaba gerando até uma receita do futuro maior que competir, né? Competir tem que ter toda essa cabeça de tipo, cara, eu vou ter que ter uma hora X lá, vou tomar um banho gelado e meditar pra me focar nisso. De tal hora eu vou ver Void. Eu odeio ver Void, mas tinha que ver Void do que eu errei. 2 Voids, né? O meu, de uma partida antiga, pra ver o que eu fiz errado, de outros jogadores pra entender o que tá acontecendo. E aí ia treinar individual, então tem todo um trabalho que é ser feito, não é só chegar, sentar e jogar, pra você poder manter um nível alto, pra você poder chegar em níveis altos. Então, aí, quando você para pra pensar, assim, às vezes vale a pena fazer a criação de conteúdo, porque você se diverte mais, é menos estressante e rende mais do que competindo, né? Então, é um meio termo, assim. Eu gosto muito de competir. A Aline já é mais a criação de conteúdo mesmo, é jogar, trabalhar lá no jogo e no RP ou no o Valorante, jogar lá brincando. É engraçado que às vezes ela tá perdendo, ela fala assim, joga aqui pra mim, termina essa partida aqui pra mim. Aí você fala, ah, mas né, você que não liga pro jogo? Não, mas só termina pra mim. Me xingaram aqui. É, e assim, infelizmente, o esportes, ele é muito machista ainda, assim, né? Eu não sou muito de, ah, é machista, feminista, mas assim, é muito complicado, não sei a Prira, mas assim, quando você começa a jogar e vê que você é menina e você tá morrendo ali, já começa, ah, agora eu entendi, tipo, agora eu entendi, meu Deus. Teve uma vez que eu startei uma partida. E aí, tinha mais uma menina. E aí, o cara falou assim, ah, cara, duas gurias, velho. Tipo, duas meninas, velho. Aí, eu liguei o microfone e falei, pô, não entendi teu comentário. A menina falou, ah, também não entendi. Ele falou assim, a gente vai perder nessa... Não sei, começou a xingar, tipo, falar que a gente ia perder. Aí, falou pro cara, falou, não escolhe, não escolhe, não escolhe. Tipo, pra dar dodge, né? Pra não rolar a partida. E aí, a gente... Tem o clipe, né? Tudo aqui é... Quem joga RP sabe que tem que clipar tudo. Então, a gente tinha instalado o clipe. Eu falei, meu, vou clipar isso aqui. Aí, eu clipei. Aí, o Júnior me ajudou, né? Manda pro suporte da Riot. E os caras foram banidos, assim. Mas, meu, é porque eu fiquei com tanta raiva. Geralmente, eu não ligo desse tipo de coisa. Porque, às vezes, é uma piada ou outra. Eu, sinceramente, não ligo. Porque o Júnior é muito... desse mundo de live. Então, ele sabe que tem coisas que a gente tem que escutar por um ouvido e ser pelo outro. Então, ele me fala muito disso. Mas, infelizmente, ainda tem muita coisa assim. Caramba! Eu vejo, assim, que esse mundo ainda dos gamers ainda, tipo... Você vê na própria call mesmo. Que, às vezes, dentro de uma mulher, a galera começa... Ah, vai morrer... Ah, vai perder, tinha que ser uma mulher mesmo. O pessoal fica fazendo esses comentários, né? E às vezes a mulher se ofende, né? Porque às vezes a mulher joga muito melhor que muitos homens, né? E por ela ser mulher, que nem você falou, tem essa visão ainda de que o videogame é uma coisa... os games são uma coisa só pra homem, né? E não, tipo, isso já mudou, já caiu por terra. Muitas mulheres jogam, fazem lives, tem competição feminina já de games, né? E vários games já tem a sua própria liga feminina. E eu acho assim, que assim, tá mudando, só que ainda tem um grande grupo ainda que se você entrar ainda em algumas salas online, você vai sofrer esse tipo ainda de rejeição, né? É, uma coisa que até aconteceu uma vez é uma própria menina tava meio xingando assim a Aline, e daí a Aline tava jogando mal, daí eu falei, ah, joga aqui pra mim que eu já não quero jogar. Aí eu falei, eu vou jogar calado aqui e daí você fala no final. Aí joguei calado, carreguei aquela partida, falei, ó, joga o último round aqui e pronto, aqui só termina a partida. Aí a menina que tava falando mal dela começou, tipo, ah, ele teve que ligar o cheater e não sei o quê. Então, tipo assim, entrando no que você falou, tem várias meninas que às vezes jogam bem, porque jogam, porque gostam, enfim, praticam o jogo. E aí tem essa parada, né, a menina, se ela é ruimzinha, a galera fala, ah, sai do jogo, não é pra você, não sei o quê, vem as piadas, coisas tóxicas, né. Se ela é boa... Se ela joga bem, aí, ah, eu tô usando cheater, não sei o quê. Então, é complicado. Então, quando ela começou a jogar, eu falei, ó, você vai jogar aí, é assim que funciona o jogo e tal. Aí tem pessoas que vai comentar e você só ignora, velho. E é foda mesmo. Eu gosto de pegar esses caras tóxicos, e aí eu acabo sendo tóxico com elas. E teve até uma história de um cara que foi ser tóxico comigo numa partida, que é o Shai. E eu não sei se ele foi tóxico, na verdade, ou se eu tava na... contra ele na partida, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu meio que briguei com ele por chat, falei, mano, quem é você? Não sei o que, não te conheço, e aí eu amassei naquela partida e falei, ah, pra não ficar chorando, entra na live aí, e não sei o que. Ele entrou e, cara, já faz acho que 2 anos que ele me acompanha, a gente joga junto, e é bizarro, velho. Então, às vezes a pessoa, voltando pra essa parte, assim, a pessoa, ela é de boa, mas ela vê uma menina, ela acaba, fica incomodado, sabe? E aí, quer querer ser tóxico, fazer brincadeiras sem graças, e aí tem que saber relevar, né? Então, a própria Shakira falou ali que ela teve problema com haters, então sempre vai ter, pessoa, e principalmente quando é mulher, acaba sendo maior a questão de hate, a questão de... Não pode jogar, né? A menina, se ela joga bem, ela é cheater, ela não sei o que, ela usa trapaça, aquela parada toda. E se ela joga ruim, ela é noob, comentários até de tipo, ah, lavar louça. Foi... Eu sou os dois. Acontece as coisas, é. Infelizmente, cresce muito. Essa daí eu já ouvi. Vai lavar louça. Você não tem nada pra fazer, vai lavar louça. Eu falo, minha louça já tá lavada, meu querido. Você acha o quê? Louça lavada, roupa lavada. Uma vez vai ter que me divertir. Uma vez acho que falaram coisas desse tipo assim pra Linda. Eu só vi que ele me falou. Eu tava acho que do lado. Eu vi ela falou assim. E eu tenho um marido que faz isso pra mim. Falei, caralho, virei escravo. Tô sabendo agora. É complicado. E daí, tipo, vem me perguntar, ah, e a louça, não sei o que. Ele falou, eu já lavei minha louça, já fiz a minha comida, já arrumei minha casa. E você, sabe, por acaso, fazer uma comida e lavar uma louça depende da mamãe? Aí os caras ficam quietinhos, né? É, foda, cara. Esse mundo de games, assim, é o da hora com a internet, mundo de games, que dá pra gente fazer uma renda, dá pra fazer muita coisa, né? Só que não é fácil, velho. Você entrar e jogar ali sem estar com a cabeça boa, senão o conteúdo não fica legal. Pra quem gosta de criar conteúdo, no caso, né? Tem que ter um roteiro, tem que ter não sei o quê. Pra quem joga competitivo, tem que estar com a mira em dia, com o game em dia, com atualização em dia. Tipo, cara, que o jogo trouxe uma atualização, o que mudou? Que arma que tá valendo a pena jogar? Então, pra quem joga competitivo, tem tudo. A galera, acho que é só sentar, jogar, configurar a livezinha no OBS e streamar pra qualquer plataforma e tá tudo certo. Não, velho, tem todo um rolê por trás, velho. É uma coisa que eu falo pra Lindy, velho. Tipo, cara, quando a gente tá em live, a gente tem que tá ali pra galera, velho. Seja pra 10, seja pra 5, seja pra 300, seja pra 1. Quem tá ali pra trocar uma ideia, às vezes. Às vezes só quer jogar, às vezes não quer falar nada, só quer observar, só quer dar alguma risada. E tem os que só querem encher o saco. E tem os que só querem encher o saco. Tem gente que entra só pra provocar. Sério, tem gente que entra na live só pra provocar. Eles vão procurar qualquer coisa, assim, pra ver o que vai te irritar, pra falar aquilo e te irritar. Teve uma vez que eu tava jogando mal, velho. Aí um maluco veio me infernizar, velho, que eu tava, você é profissional desse jeito, papapá, não sei o quê. Aí eu falei, só um minutinho, galera. Aí eu mudei pra tela inteira, onde fica a webcam inteira. Aí levantei da cadeira e peguei a camiseta da T1, mostrei atrás com o meu nome. Falei, você já jogou aonde? Aí o chat começou, tipo, cagacatobe, não sei o quê. Aí pode banir, né, os mods. Falei, não, deixa ele aí, tá dando dinheiro. Daí, tipo... menos sendo debochado, sarcástico, mas a galera sabe que era só por conta daquele cara chato, sabe? Mas eu nunca, tipo, que, porque eu já joguei em tal lugar e tal, mas quando vem esses tipos de cara, eu acabo sendo tóxico, sabe? Porque é a melhor maneira, cara, de duas ou uma, você ignora e finge que não existe, ou se você se incomodou, acabou caindo na pilha, então você acaba dando uma provocada no cara que acaba sendo massa, velho, cara. E o pessoal que gosta do teu canal acaba te defendendo também, né? Porque daí entra todo mundo na zoeira, daí todo mundo começa a zoar quem foi encher o saco. É, mas assim, o eSports, eu acho que você tem que cuidar muito, velho. Eu, assim, eu sou muito... Como que eu vou... Eu previno muito pra não ter que ficar remediando as coisas, assim. Ah, se tem alguém sendo tóxico ali, eu respondo na hora, mas assim, fica naquilo. Acaba dentro do jogo, sabe? Uhum. É, teve uma vez que o Júnior começou a discutir com o cara, e o Júnior falou assim, me procura no Instagram, então. E aí, o abençoado, que não é competitivo nem nada, mandou o Instagram, e o cara começou a tipo, comentar coisas no Twitter, assim, ele falava, você é pobre, desgraçado, e começou a falar várias coisas no Twitter, tipo, compartilhando tweets dele, e aí entrou no meu Twitter, assim, coisas que eu tinha escrito, e ele viu que a gente namorava, e aí começou a, tipo, comentar coisas ruins pra mim também, aí entrou no Instagram dele, começou a mandar várias mensagens, esse cara tinha vários fakes, então ele... Cara, ele flodava o Twitter, assim, de coisas, falando, você não tem o que comer em casa, tipo, falando coisas desse jeito aqui. Nossa. Só pessoas com extrema falta de maturidade falariam. E aí eu falei, nunca mais na sua vida faça isso, porque assim, eu fiquei em choque de uma pessoa ter a capacidade de sair do mundo Valorant, né, tipo, que a gente tava jogando Valorant, assim, sair daquele mundo e vir pra cá insultar, tipo, nesse caso fui eu, mas, pô, se ele entra no Instagram, isso que não tem nada no Instagram do Júnior, né? O Instagram é boa parte profissional, mas assim, entra lá, tem uma foto com o pai, com a mãe. Ah, e o cara, pra ajudar, velho, ele printou foto do Júnior no Instagram e postava no Twitter, tipo, esse cara é um pobre não sei o quê. Não tem o que comer em casa, tipo, postando. Louco. Ele ficou maluco, velho. É isso que é o problema. Tem pessoas que não sabem diferenciar o que é um jogo do que a vida real. Imagina o cara levar pro pessoal e começar a desmoralizar a pessoa na vida real dela, no pessoal dela, entendeu? Não tem nada a ver. Jogo é jogo e vida é vida. Mas acontece. Quantas vezes eu não recebi alguém xingando? Vocês mexiam com. Vocês mexem com jogo, eu que mexia com comédia. Eu só tomava na cabeça. O Giovanni até, Gabriel, lembra dessa história? Criaram uma vez na escola um grupo. Nós odiamos o Henrique no WhatsApp. Ai, que legal, criaram até um grupo do WhatsApp, assim, colocaram eu, a Pati. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Eu lembro que eu fiquei tranquilo. Eu falei, pô, velho, nós odiamos o Henrique. Então, tipo, tem os haters assim, né? Só que, claro, como eu mexia com comédia, eu mexia com uma questão um pouco mais delicada, né? A Aline deve se lembrar, né, que eu tinha canal no, na época da faculdade, eu ainda, né, tinha o K2 em Kimoro, né, que era o meu canal. Então, volta e meia eu fazia uns vídeos de comédia, né, dava um abalo sísmico na sala, né? Às vezes eu tinha essas proezas assim, mas realmente essa questão de vocês estarem, de as pessoas querendo levar isso para um nível assim, eu acho que já é uma loucura. E assim, até hoje eu acredito que vocês não devem saber quantos anos ele tem, o que que ele faz, esse rapaz que fez essas coisas. Eu, tipo, não devem nem saber quem é o cara, né? Não sei, porque a gente, tipo, a Aline, como ela não era acostumada, pra ela foi a primeira vez que aconteceu algo assim, sabe? Então, pra ela foi, tipo, ela falou, meu Deus do céu, esse cara vem atrás da gente. E pra mim, não, eu sempre fui, sempre, tipo, fui tranquilo, assim. O cara começa a falar abobrinha, falando, primeiro, Cara vai que você... cancelar você. É, eu falando, olha, eu falei, cara, entra aí, velho, entra na minha Twitch, entra na minha, na, na, no meu Instagram, cara, entra e vê quem é você. Hoje eu não jogo mais, hoje eu tô brincando, hoje eu tô organizando pra reestruturar a live, fazer uma nova fase da live com coisas diferentes e tal, agora colocando mais Aline. Mas antigamente, tipo, eu joguei com jogadores com Pava, por exemplo, que jogou PUBG, já jogou CS. Então, falei pro cara, tipo, mano, quem é você, sabe? Tipo, eu fiquei na minha. E quando ele quis meter, não lembro por que o motivo ele meteu o louco. Mano, quem é você? Ninguém te conhece, quem sabe quem é você? E aí o cara ficou muito pai e veio nas redes. Aí ele vinha nas redes, eu tipo, fui excluindo as paradas e daí fui lá no privado e disse, mano, vai estudar, velho, vai jogar um jogo, não sei o que, velho. Para de encher um saco, velho. Ninguém sabe quem é você, ninguém vai ficar sabendo. Não vou te dar essa atenção. Mas ele continuou ainda e pra mim fez super de boa. Mas pra Aline, como foi a primeira vez, ela ficou em choque. Falou, meu Deus, o que tá acontecendo? Obrigado, Mas mental. Pô, cara zero. eu tenho medo disso. Eu tenho, não por mim também. As minhas redes sociais são fechadas. Mas eu fico com um pouco de receio de postar foto da minha família e coisa assim, porque eu nunca sei quem é que tá ali, entendeu? Quem é que tá do outro lado, quem que tá seguindo. A gente acha que as pessoas são pessoas normais, saudáveis, boas, mas nem sempre elas são. Então, eu, sinceramente, eu tenho um pouco de receio. Tá, pode não acontecer nada, mas pode acontecer alguma coisa também. Então, eu, sei lá, eu fico meio assim. E outra coisa, eu não sei o que acontece com as pessoas que jogam que ficam tão malucas em perder um jogo, gente. É só um jogo. Eu acho que é só um jogo. Independente, se você tá num campeonato, beleza, você vai levar a sério. Mas se você tá jogando online, você tem que ter em mente que isso é só um jogo. Mas algumas pessoas levam muito, muito a sério. E se perdem, elas ficam pistola, vão te xingar. E eu acho isso um absurdo, cara. Um absurdo. Tem por quê. Eu acho que Eu acho que tem duas pessoas aqui, né? Pereira, que ok, não é um absurdo. E o Júnior, que é claro que tem que se estressar. E assim, mas só tipo, ah, nada a ver. Porque assim, o Júnior, velho, ele já. Eu vou contar isso aqui, velho, mas, mano, ele quebrou um mouse explanando. quase R$ 800, quase R$ 1.000 um mouse ali. Que E isso, ele cara? quebrou um mouse. Tipo, eu falei, meu, você tá achando que isso aí vem da árvore? Foi o dia que eu fiquei mais puta com o esporte, assim, da vida. Foi isso. Ele quebrou o mouse de quase R$ 1.000 jogando um jogo. E outra, acho que nem competitivo era, se eu não me engano, era. Era comp, era comp. Mas assim, era um comp que não valia nada. Não, não valia nada. Mas calma, vou me defender, calma. Eu fiquei bolado com o mouse falhou e joguei na parede e tal. E assim, uma coisa assim, foi na hora que eu fiquei pá com o jogo e acabou isso. No outro dia tava suave, não fui jogar de boa. Não foi uma rede social hatear ninguém ou falar asneira, né? Então tem limite. Não, mas depende do jogo, a gente se irrita também. Só, às vezes, se vocês pegarem VOD aí no meu canal, tem eu lá pistolando total, assim. Mas é que depende do jogo, depende do dia. Tem jogo que me estressa. Street Fighter, por exemplo, é um jogo que me tinta, cara. E é um Você jogo que nunca eu tento. quebrou um controle? Eu nunca. Eu também Mas. não. Não, mas um amigo meu que tava jogando Street Fighter comigo se estressou esses tempos aí, quebrou, tocou, jogou controle assim. O controle quicou e bateu na tela dele e a tela quebrou. Acontece. Não, eu tenho limites. Eu só quebrei o mouse. Não, eu não queria quebrar o mouse, nem né? Eu fui na emoção ali e joguei, tipo, empurrei ele pra parede, assim. E ele é sem fio, então quando tem fio, o fio segura e impacta. É, então só foi, assim. Aí quebrou o scroll, aí falei, ah, não, velho. Aí eu fiquei triste, fiquei meio bad, assim, por algumas horas, falei, não, por que isso, fazer isso? Mas é isso, é muito emocional, velho, é difícil, né? É que tem jogo que te tilta, que tipo assim, você sabe que você fez o bagulho certo, mas não saiu, porque sei lá, que nem no jogo de luta, um input lag, ou alguém que tá fazendo alguma coisa lá do outro lado que tá travando a internet, outra internet que não tá legal, ou sei lá, você não tá no bom dia. Tipo, mas você sabe que às vezes você fez o negócio certo e não pegou, entendeu? Eu fico bolado com isso, porque quando eu vou jogar um jogo e eu morro pra um cara ruim, aí eu fico muito bolado. Porque quando é um cara bom, eu falo, não, beleza, o cara é meio basculho, o cara é bom. Mas quando vem um batata que tá ali só andando e te mata, eu fico, não, não é possível, porque eu. Eu acho que o vídeo que o Henrique viu ali, do Void, eu tava uma batata, eu tava no primeiro jogo do dia, assim, e tava jogando muita coisa, o time era uma batata, e eu, meu Deus, cara, não dá, não dá. Hoje não, nada funcionava. A cabeça pensava, mas não funcionava, e é foda, velho. Aí você olha pros caras que passam correndo, andando, atirando, os caras que não sabem nem por como que fez, como que atirou, e aí isso eu fico tiltado, né? Antigamente eu tinha um controle maior porque tinha questão do time, tinha psicólogo e etc. Hoje em dia eu fico pá mesmo, quito do jogo, jogo o mouse fora. Mas se serve de consolo, eu trouxe pro Coxa, né? E eu também passo raiva aí também. Ah, então. Hoje quase quebrei a televisão aí, ó. Hoje foi feio de ver o negócio. Ó. Feliz da vida, tá falando, não, um empatezinho, né? Pô, vamos ganhar no final, uma decepção assim, né? Falei, não, não dá, cara. Não, Pior a que vontade de tacar uma almofada na TV foi grande aquela hora, assim. O meu pai ficou puto. O meu pai falou, não, time sem vergonha, não sei o quê. Meu pai queria quebrar tudo, né? Foi foda hoje. Foi difícil. Eu fiquei pá com esse jogo. E tava 2x2, eu tinha falado pra ele, ah, pode desligar aí, tá nos acréscimos. Eu e o Cuxa vai segurar aí, tranquilo. Ela demorou um pouquinho pra desligar, escutei gol, falei, meu Deus, de quem? Aí a hora que eu vi o som Pois dela, é é. possível, cara, não é possível. É difícil ser coxa branca nessa vida, velho. Cara, o Coxa tá. É difícil, cara. Tá difícil colocar uma camisa do Coxa, sair da rua, assim, feliz. Tem que ter coragem mesmo, cara, pra usar. Tá difícil. Ali no Atlético, A Aline que tem que tá feliz, aguentar. né, É, Aline? então. A Aline tá foto de perfil, ali tá com a camisa Atlético. Ela deve tá feliz da vida. Pois é, né? Essa também foi a grande dificuldade, né? Porque ir morar com Coxa Branca foi faz quase 2 anos que a gente tá junto. Faz quase 2 anos que eu piso no estádio. Mas é, a gente vai indo, né? Eu perdi um pouco do Atlético ali, mas agora eu tenho o estresse do Valorante. Aí esse estresse a gente passa junto. É, mas é legal, assim, porque é uma coisa que vocês fazem juntos, assim, então você torna uma coisa assim, que né, tipo, é uma coisa em conjunto, né? Então, que nem eu falo, esse jogo meu pai, a gente sofre junto lá, né? É um momento em família, né? Que ultimamente não tá sendo muito feliz, mas é divertido. E você, Gabriel, me diga uma coisa, você curte jogar mais offline ou online? Cara, eu curto jogar mais o próprio offline mesmo. Eu jogava mais online nas antigas, mas hoje em dia só tem retardado, cara. Então eu fico mesmo no offline. Eu tô quase indo pro Você offline igual, também. Gabriel. Tô quase indo pro offline também. Eu também sou do offline. Agora eu gastei uma nota comprando Hogwarts Legacy, né? Porque eu sou apaixonado por Harry Potter, ainda estou jogando. Eu não jogo tanto, né? Ah, é bom, fala a É, jogo verdade. ali Esse jogo é Hogwarts bom. Legacy. Fala a verdade. Cara, é maravilhoso. Pra quem gosta de Harry Potter, sim, né? Pra quem gosta de Harry Potter, é maravilhoso. Tô me apaixonando cada vez mais pelo jogo. Só que devia colocar um Hogwarts Legacy Souls, né? Porque é difícil pra caramba aquele jogo. Se passa raiva, é, quinho nele também. Não é as mil maravilhas, assim, é um pouquinho difícil ele, não é? E assim, eu sou ruim. Eu não jogo bem videogame. Eu sou ruim mesmo, assim. Então, eu demoro pra aprender. Né? E como a RPG, eu não tenho tanta facilidade em jogar, aí tem que fazer as coisas, aí tem que dialogar, então é demorado, assim, para as coisas acontecerem no jogo, né? Então ali você jogou uma hora, às vezes você não fez nada no jogo, tipo, você fez lá, coletou um item, voltou, que o mapa também é enorme, né? Mas é muito divertido. Ele se torna, assim, um jogo bem prazeroso. Só que a versão do Xbox One, ela tá um pouquinho zoadinha, assim, sabe? Com aquela coisa aí, quando você tá na porta, fica carregando a porta, e tá um pouquinho, eles precisam corrigir umas coisinhas ali, né? É, eu acredito que a versão do PlayStation 5 e do Xbox Series esteja bem melhor do que a do PlayStation 4 do One, porque eles deram uma, eles deram uma, eles fizeram uma versão mais pocket do jogo ali, mas ficou, tem umas coisas que ficou meio bizarra ali. Daqui a pouco o jogo tá se renderizando na tua frente, você fica meio, opa, o que tá acontecendo aqui? Você entra numa sala, tá escuro, aí a sala fica claro, tipo, dá aqueles problemas de loading, assim. Então, mas o jogo vale a pena. Vale a pena. Não digo se vale. É, pra quem gosta de Harry Potter, cara, compre sem medo. Você vai se apaixonar. É um jogo muito legal. É, é um jogo que eu tenho vontade de jogar, assim, em live e fazer histórico em live. Porque agora eu tô pegando essa vibe mais de largar um pouquinho competitivo, não 100%, porque faz parte, tá na minha veia. Tá tatuado em mim. Eu tenho uma tatuagem do spray da Mirage lá do CS, da jogada do Cruzeiro. Então eu não consigo largar o competitivo tipo, de mim, mas a gente fica procurando alguns jogos pra fazer campanha. E esse é um jogo que me atrai, cara. Eu gosto de Harry Potter, não sou aquele fanato, mas assisti todos os filmes, assim. Ai, então você vai gostar. O problema do modo história é que a gente tem preguiça. A gente começou o Homem-Aranha lá e a gente nunca terminou, nunca. Nossa, daí dá uma preguiça, daí ele vai. Encontra a Mary Jane. Aí ele tá falando com a Mary Jane. Daí, ai, tem uma missão pra você. Os homens estão tentando não sei o quê. Deu, pá, deixa eu terminar de falar com a Mary Jane aqui. Tipo, não dá. Aí eu falei, ah, meu, a gente morre de preguiça. Esse é o problema. Aí quando saiu, até o Junior falou, ai, queria tanto esse jogo. Eu falei, meu, você vai gastar. Acho que na época tava R$350, se eu não me engano. Eu falei, você vai gastar 350, a gente vai jogar uns 3 dias e vai largar esse jogo aí. O modo história tem isso, né? Você vai jogando e aí você fica com preguiça e nunca acaba. Então, na época do PlayStation lá, que você jogava God of War até fechar. E aí, isso sim era legal, né? Antigamente. Hoje você joga o que você quiser em um clique ali. Então, o modo história é complicado por causa disso. Dá muita preguiça. Sim, sim. Eu fiquei um pouco chateado no jogo do Hogwarts Legacy. Por uma coisa também, sabe, tem o chapéu que seleciona as casas, né? Eu tô ligado. E assim, pô, eu não esperava que eu fosse pra aquela casa, assim, porque eu falei, não, eu sou uma pessoa boa, vou na igreja. Ai, mano. Ele escolheu? O que eu esperava era uma. É, você escolhe, você faz, ele pergunta umas coisas pra você. Só a melhor casa do universo. É, eu fiquei com a Sonserina. Se não fosse escolhida esta casa, aí eu ia ficar de cara. Sonserina. Não, eu fui pra Sonserina. Ah, eu não queria ir pra Sonserina. Eu coloquei Lambição. Eu falei, ah, vai pra Grifinória. Aí o cara falou Sonserina. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, que merda que eu fiz agora. Eu sou um bruxo bonzinho na Sonserina, cara. Eu fico de cara falando, cara, você seguir essa malvada. É, eu fico imaginando. Mas não falou pra não, né? Não. Fico imaginando o cara que desenvolveu isso, velho. Imagina que desenvolveu. Vou fazer umas perguntas aqui pros jogadores e eu vou descobrir se o cara é psicopata ou não. Se ele for, a gente joga pra Sonserina. Na verdade, tem uma pergunta que faz ali, que ele fala, mostra 4 palavras. Acho que é ambição, lealdade e as outras. Eu fui ambição. Mas ele, aquelas 4 perguntinhas ali, ele define qual casa você vai. Acho que lealdade, que acho que é a Grifinória. A ambição é, acho que é a Sonserina. Aí tem outras perguntas ali que aí vamos para Lufa e Corvinal, né? Só que, pô, eu não esperava ir pra Sonserina, assim. Eu fiquei chateadinho, assim. Só que eu tô gostando de ser da Sonserina, assim. É legal, tem umas certas vantagens da Sonserina. A sala comunal deles é bem legal. Tem uma cobra, assim, fica. Tem umas coisas meio bedonhas. Tem uma. O área gigante, então eu não vi assim o salão comunal da Sonserina. Não, mas vi, não tem só gente ruim na Sonserina. A pior tem, é só gente ruim mesmo. É que a gente tem gente ruim e tem filha da puta. Tem assim, tem dois tipos: um e filha da puta. É bem aquele 50-50. O mais legal lá no João Cachorro, na rua, né, Henrique? Exatamente. Não, tem um menino lá, pra você ter uma ideia, gente, que é Sebastião, ele é da Sonserina, ele faz parte da. Se você jogar com qualquer casa, a história vai ser a mesma. Só muda algumas coisinhas lá da classe, mas é como se fossem as classes, né, do RPG. E esse Sebastião, ele quer ressuscitar a irmã dele com aquelas maldições imperdoáveis, cara. Ele quer fazer uma maldade, literalmente. Você sabe que as maldições imperdoáveis são aquelas que não devem fazer e tal. E o cara quer usar. Tipo, você fica. Aí você aprende, ele ensina os feitiços do mal pra você, assim, a controlar. Então. Os bichos da Sonserina deles são malvadinhos, assim. Não tem. Eu acho. Eles são malvados. Não era ruim. Não era ruim. Não, mas... Ele era estranho, mas não era ruim. O Merlin. Da Sonserina também não é ruim. Ah, eu acho que eu seria um filho da puta nesse jogo. Eu seria um filho da puta com o Gabriel. É, assim. Eu sempre sou do lado bonzinho. Esse que é também o contraste. Eu sempre sou do lado bonzinho da história, que faz tudo certo. No RP lá, eu pegava um emprego ok, aí o Junior, não, eu sou o dono da facção agora. Deu a meu Deus. Aí, ai, Tinha. Não, o foda do OIT é que assim. Ah, tem reunião com a minha FAC agora. Deu, como assim? A gente é horrível. Não, tem reunião da FAC. Deu a cara, não acredito. Aí juntava uns 30 negros assim lá no, na facção. Esse andar 15, esse andar 6, todo mundo sentado de um jeito. E aí? Ah, então, galera, a gente vai dividir o dinheiro assim, não sei o quê. E eu pronto, esperando pra sair, esperando acabar aquela reunião. Então, Eu já fui de tudo na RP. Eu fui médica, mecânica, fui bandida, fui polícia, fui de tudo. agora imagina o RP do jogo do Harry Potter, hein? Nossa, pode. Ele ganha. Eu já queria jogar. Eu acho assim, não sei como seria, porque o jogo do Harry Potter ali, ele tem muitas limitações ali e tal, né? Ele não é o The Witcher da vida, assim, ele tá bem abaixo, assim, mas. Pra quem gosta de Harry Potter, ele dá aquela sensação de nostalgia. Ele fazer voar pelo castelo e tal, né? Mas ele tem bastante side quests pra resolver e tal. Mas não sei como seria online, cara. Online, acho que seria divertido, mas acho que entraria a zoeira total aquele jogo lá, porque tem umas coisas assim que é bastante Ele não coisa tem pra nada online? fazer. Não, ele é totalmente offline. Não, não Pô, tem nada. podia ter um Tem pra você co-op, assistir né? Harry Potter, né? Só isso. O problema é que a história, né? A história, acho que ela. Eu não sei como é que eles fariam se fosse co-op, né? Porque tem muita side quest ali que se fossem dois, seria muito mais fácil o jogo. Eu acho que eles fazem ser aventura única, a questão de você conversar com os professores. Eu não sei como é que seria, assim, se fosse com duas pessoas. Mas seria de se pensar, assim, um modo e tal. Seria legal, seria. Só que, e outra coisa que não tem no jogo é o quadribol, né? Eles tiraram o quadribol, não tem quadribol. Aí é triste, é, não, aí. Eu Aí eu acho que ficava. ele vai vir como uma DLC. Eu acho que eles vão colocar uma DLC pra colocar uma graninha a mais da galera ali. Ele tem uma vassoura pra você voar, só que nesse ano em específico o diretor cancela o quadribol, né? Porque não faz sentido também muito o quadribol, né? Pra falar a minha verdade. É um esporte que nunca fez muito sentido pra mim, mas assim, a gente brinca aqui no podcast que o quadribol não faz muito sentido, mas porque, tipo, é só pegar o pomo de ouro acabou o jogo. Mas eu vejo assim que eles teriam que pensar uma forma de adaptar aquilo ali pro jogo, porque o jogo é muito grande, tem muita coisa, né? Ou tem o campo de quadribol, você pode voar, só que tem corridas de vassoura só, não tem o jogo em si. Então o quadribol ele é cancelado, sendo que eles brigam lá, acho que a professora de quadribol briga com o diretor uma hora do jogo para voltar o quadribol, mas ele decide não voltar. E vai ficar assim o jogo inteiro, né? Pelo que eu vi, ele não tem quadribol mesmo no jogo do Hogwarts Legacy. Mas, gente, acho que vamos para um momento capcioso, né? Podemos ir? Tranquilo? Bora. Bora? Ih, Gabriel. Era eu, pô. Sim. É meu toco, pincel! O que tá acontecendo, É normal. Essa é a vinheta do momento capcioso. É normal. Isso aqui é segunda-feira aqui nessa. Mas a pergunta é, cara, qual o jogo que te deu mais raiva na sua vida? A gente tá falando de jogos que dão raiva. Qual o jogo que mais deu raiva na sua vida? Nossa, velho. Tem alguns, hein? Tem uma listinha, mas acho que o principal é o Valorante. Eu acho que pra mim foi o GTRP. O jogo que eu mais senti raiva na minha vida. O Valorante é engraçado. Pra quem joga FPS, eu jogo com FPS, tem mania de você cravar a mira em algum certo lugar pra pegar a passada do cara rotacionando. Enfim, você pegar a kill ali fácil. E o Valorante você pode estar cravado que o cara passa correndo e te mata. A gente fala que o cara passa de patinete e mata você. Cara, é bizarro você morrer daquele jeito, sabendo que tá ali, o cara vai passar isso, tá cravado, você morre. Que isso me irrita demais. Né? Eu acho que o Valorant. O Valorant precisa quebrar o mouse, né? Então isso explica muita coisa, né? E por que eu achei TRP ali? Porque por mais que você fizesse tudo conforme o RP, sempre tem alguém que quer te mandar. Então, meu, eu às vezes eu ficava, sei lá, 2 horas no jogo e aí vem alguém que achava que era vida real e falava assim: ah, eu vou pedir para te demitir aqui da mecânica porque você não tá entrando todo dia. Aí eu, meu, eu tenho vida, então eu ficava com muita raiva. E às vezes eu tava curtindo jogar, tava legal, e aí eu, sei lá, perdi o emprego de mecânica porque tinha um cara lá que era muito chato, ele achava que era vida real. Ele falava que eu tinha que ficar, tipo, no mínimo 3, 4 horas por dia jogando na mecânica. Então, eu ficava com muita raiva. O Valorante é assim, né? Joga uma partida, pra mim, pelo menos. Morri, ok. Ganhei, ok. Aquilo e acabou. E o RP, não. Eu quero fazer uma historinha, mas as pessoas não me deixam. Elas querem ficar mandando em mim. Então, pra mim, é por isso que o GTRP sempre me dá muita raiva. Eu acho que eu não sirvo muito pra jogar RP, não. Com a rotina que eu tenho, eu acho que eu já ia estar. Tá... entrar no meu personagem, vou entrar daqui 5 dias, vou provar morrer, eu já passou fome na rua. Porque realmente você tem que ter uma rotina, né, pra jogar, né? Você tem, tipo, ter entrando todos os dias, jogando um pouquinho, né? Pior que o RP da. Tem uma hora que deixa a gente PM da vida. Quem já jogou sabe. É, exatamente. Concordo. E você, Aline, qual é o jogo que dá mais. Ah, Aline, não, perdão. Prira, qual é o jogo que dá mais raiva pra você? Eu concordo. É o RP, GTA RP. É porque as pessoas. Tipo assim, é muito de relacionamento. É um jogo de relacionamento. Então, tipo, você meio que se estressa com as pessoas, porque as pessoas são boçais. Elas mostram exatamente o que elas são. Às vezes até pior, porque elas não estão ali de verdade. Elas estão ali projetadas. Então elas podem ser arrogantes, elas podem ser assassinas, elas podem ser invejosas, elas podem ser tudo o que elas quiserem, traidoras. E isso acontece muito, porque gente traidora no jogo, tipo, combina um negócio com você, daí vai lá e combina com outra facção, outra coisa. Então, tipo, acontece muito isso. Ou pessoa que quer passar por cima de você. Quando você morre sem motivo, eu morri sem motivo. E aí, eu tava sem. Na época a gente tava sem clipe, e foi depois disso que a gente instalou o clipe. E aí eu gravei com o celular a ação, né? Que o cara me matou sem motivo, roubou meu carro, não bastasse. Ele foi me levar, tipo, pro meio do nada, assim, isso no GTA RP, pro meio do nada. Eu gravei um pedaço da ação com o celular. Quando eu subi o suporte, explicando que eu tava sem clipe e tal. Falaram bem assim: olha, a gente não pode fazer nada, tipo, não podemos devolver seus itens, porque você só gravou o final da ação. Então, meu, isso dá muita raiva, é muito injusto. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tava com um problema no meu computador, eu jogava no notebook. E aí, beleza, né? Só que daí tinha um problema no loading. Quando eu ia entrar na cidade, eu tinha um problema e o meu boneco ficava invisível e ele ia carregando aos poucos. E eu estava no meio da praça, carregando, assim, escondidinha, atrás de uma moita. E alguém me viu. E aí começaram a falar que eu era hacker. Olha que burrice. Hacker, porque eu tô invisível, carregando. Aí, tipo, chamaram um ADM do servidor. E o cara começou a falar que eu era hacker, junto com uma galera que se juntou na praça. E começaram a bater no meu boneco. Começaram a bater no meu boneco. E aí, tipo, aí, tipo, eu fiquei puta da vida. Eu fiquei puta da vida. Olha só. Aí eu fui lá, reloguei, chamei uma pessoa acima dele, né? Uma outra pessoa. E falei: ó, esse cara aqui incentivou uma galera na praça a me bater. Eu tava carregando meu boneco, eu tava com problema no meu computador. E eles simplesmente chegaram e falaram que eu era hacker. Porque eu tava invisível, o boneco carregando. Só que, tipo assim, se eu fosse hacker, por que que eu iria ficar parada ali sem fazer nada? Um hacker vai e faz alguma coisa pra prejudicar. Eu simplesmente estava carregando. E o cara ainda incentivou todo mundo a me bater no meio da praça. Aí, tipo assim, eu falei com o próprio, né? Aí ele deu uma desculpa esfarrapada e chamaram um outro cara lá. Não, não, pediram desculpa dele. Falaram assim: não, eu vou resolver o teu problema. Eu já tava reclamando, eu tinha reclamado, eu tinha histórico de que eu tava com problema. Ele: não, eu vou re resolver teu problema. Ele simplesmente me baniu do servidor. Roda. É assim. É coisa Aí assim. como Ah, que você porque. não fica com raiva de um jogo desse? Como? Não, eu só quero fazer uma pergunta. O GTA, eu tenho o GTA V pro Xbox One, ele tem o um modo RP no jogo Não, ou só no é PC? só no PC, só PC. Você Não, precisa baixar um mod lá, que se chama 5M, por ele que você roda o GTA. porque quando eu coloco o jogo do GTA no Xbox, ele tá lá, 5M, apertar X pra mim colocar. Não Aparece sei essa se é o opção? RP. É, Parece, 5M parece, mas é não apertar. Eu entro porque eu só jogo offline no GTA, né? Eu gosto do Franklin, do Trevor, o RP. Então acho que deve ter agora para os É, consoles, pode porque ser que tá sim, lá pode ser que sim. 5M, aperta X. É, eu não Porque sei, a Rockstar eu não comprou tenho. agora, né? Essa Sim, 5M, né? comprou. Recentemente comprou, é verdade. Não sei se vai ser embutido ou não, como que tá Vai, funcionando, eu mas. tava lendo uma reportagem que a Rockstar comprou e para o GTA 6, não sei se no 5 vai ter também, provavelmente sim, porque o povo não vai parar de jogar o RP até a Rockstar inventar de lançar o GTA 6. Mas o que eu li é que a Rockstar ela vai colocar assim no GTA 6 um suporte oficial ao roleplay. E que, né, as pessoas vão poder jogar diretamente dos servidores da Rockstar, que vai ser oficial da Rockstar. E eles compraram o 5M. Legal, aí eles vão poder melhorar o serviço, né? É, só que eu não sei se os servidores ainda vai ter a possibilidade de serem administrados por pessoas terceiras ou se só vai ser da Rockstar, né? Ah, eu acho que Eu não vai, né? sei. Roda muito dinheiro por fora, né? É, porque, tipo assim, imagina, se a Rockstar comprou Eu não sei se ela comprou a 5M, tipo assim, ah, e vai alugar o espaço dos servidores, tipo a nuvem, né? Vai ficar dona da nuvem que vai hospedar os servidores do GTA. E daí, tipo, o povo vai comprar esse espaço na nuvem pra rodar os seus servidores. E pagam pra Rockstar. Isso aí eu já não sei como é que vai funcionar. Daí é mais pra frente que não foi nem lançado, né? Sim. Mas só uma pergunta. Então, o GTA Online é um jogo, o 5M é outro, são vias O diferentes. 5M é. O Verdade 5M não é um jogo. Ele é só um emulador que serve pra rodar os mods, né? Ele roda os mods em cima do GTA, do jogo do GTA. Então ele acrescenta esses mods no jogo. Ele roda com a base do jogo, mas é um mod em cima da base do jogo. Eu ia até complementar. É igual, lembra do GTA San Andreas? Pra você jogar online tinha que baixar o SAMP. Tem, E tem. aí. Você daí MTA, SAMP. E aí você, com isso você ia conectar em servidores que a galera fazia caseiro com os mods. A game é basicamente isso. Literalmente ele abre o teu game lá e você conecta o servidor Isso. com mod e já era. E aí fica interessante, tipo, o que eles vão fazer agora com esse 5M? Vão implementar o RP dentro? Vai ter servidor que a galera vai comprar por fora? Ou É. só vão comprar a equipe só para ajudar no desenvolvimento do RP pro sem? E aí, não, pelo que eu vi lá, eles querem lançar alguma coisa no GTA 6, na matéria que eu li, pelo menos, né? Agora, se vai ter algum investimento no 5, como que vai ser isso, já não falou nada lá na matéria que eu li, né? E eles são inteligentes, né? Porque assim, pode lançar o GTA 6 diferentão, uma puta história, a galera vai jogar a história e vai acabar voltando pro 5 por causa da RP, né? Porque a RP é muito forte, muito grande. Sim. Então, se não tiver um RP massa no 6, a galera não vai. Vai só comprar pra jogar história e já era, né? É, de qualquer forma, agora o 5M é oficialmente da Rockstar, né? De qualquer forma, eles vão ganhar. É, Seja louco. com o É. RP5, eles ganham de qualquer forma. Então, assim, pelo que eu entendi, eu já editei série desse GTA RP. É tipo, o menino fazia uma sériezinha dentro do GTA tal, né? É, porque muita gente faz vida de jovem, vida de adulto, vida não sei o quê. Tem um outro desses vídeos. Eu já tive a oportunidade de editar uma vez. Agora eu entendi, eu achei que tudo isso era o GTA Online. Eu achava que era tudo junto. Esse GTA RP, ele era o próprio GTA Online. Então, tipo assim, tem o GTA Online e tem o GTA, tipo, o The Sims do GTA lá. Você vai Exato. construir tua É, vida, e tem vai ter tua vidinha lá, os trabalhar. servidores. É tipo isso. E Ah, tem sim. os servidores também, né? É, se você pode fazer, criar um servidor e cobrar dinheiro de verdade, sim. A gente já gastou dinheiro. Acho que a Prira também já deve ter gastado. Nossa. É, a gente já gastou dinheiro nos servidores. Sim. Só que o problema é que, assim, o desenvolvedor do servidor, ele tem que pagar um aluguel para ter esse Isso. servidor. Então, se você tem lá uma equipe de três desenvolvedores para fazer isso, vocês têm que pagar para manter esse servidor no ar, né? Uma sociedade, digamos assim. E aí, dentro da cidade, você disponibiliza itens que podem ser pagos com dinheiro, Exclusivos. né? Isso. E aí tem carro, tem dinheiro, Apartamento. dinheiro, apartamento com o teu nome, inclusive, né? Cê, Sim. tem apartamentos lá que você pode colocar o teu nome e no mapa da cidade fica lá, mansão do Júnior, mansão do Henrique, por exemplo. Tem dinheiro, você pode trocar dinheiro do jogo por dinheiro de verdade também. É, não vou falar quem fez isso, mas está nessa call aqui. E deu, acho que R$ 30 pro cara em troca de 2 milhões no jogo. Fiquei milionário, E aí, mil novinhos. assim, você tem que. É um servidor, né? Agora eu não sei como é que vai ficar sendo da Rockstar. Será que os servidores vão continuar? Tipo, É. vai ser livre? Pois é, isso aqui eu também não sei como é que vai ficar daqui pra frente. O amigo da gente fez uma cidade, né, amor? Fez. Você sabe o que é legal? É engraçado porque o 5M é considerado uma pirataria do GTA, né? Era, né? E agora a Rockstar vai lá e comprou os caras. É bizarro, né? Tipo, É, porque. mas é a forma certa de agir, né? Não é igual a É. Nintendo que bane todo mundo Exato. e manda prender. Não, vai lá e compra e pronto, agora é deles. E de certa forma, tipo, a galera jogava a história do GTA V e não gostava do GTA Online. Aí quando ia pro RP, a galera gostava que tu tava jogando o jogo e influenciava outros amigos em jogar e ter que comprar o jogo pra poder jogar. Então, Exato. foi uma sacada muito massa. E daí, igual você falou, em vez de fazer igual na Nintendo, processar e calar os caras, compraram a equipe. Espero que seja positivo pro GTA 6, que foi, eu achei uma puta estratégia, assim. Espero que dê certo mesmo. É, O que nem eu falo, a gente tá criando uma expectativa muito grande sendo da Rockstar, apesar que o último, os dois últimos em lançamento, entre aspas, né? Porque era o mesmo jogo, o GTA Trilogy, esse Red Dead 1 de volta, né? Que eles relançaram, não foi lá muito bem visto, né? Então tá se criando uma. Porque eles lançaram, mandaram pra terceiros relançar o jogo. Então a gente tá numa expectativa muito grande do GTA 6, né? Eu espero que vai ser assim, um jogo da. Talvez uma revolução como foi o GTA 5, né? Mas, Gabriel, bora jogar um GTA RP, Gabriel? Não, Não curte? não. Porra, Ah, não não dá, curte né? GTA RP, Eu já trabalho a vida real, se eu tiver que trabalhar no. cara? Você pode ser quem você quiser, Gabriel. É só pagar. Só pagar o seu. Tem helicóptero de R$ 1.500 diário. Ô, coisa. Pode Com ser um certeza. helicóptero, sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior, né? Eu não vou tomar muito tempo de você. Sabe o que é o pior? O skin, por exemplo, do CS. Você gasta dinheiro, tá lá a tua skin, você consegue trocar por outro. Você vende, recupera o dinheiro e ganha um dinheiro. Porque você, às vezes você vende até mais barato, mas você recupera. As meninas que jogam aí mais até que o RP, sabe que você às vezes compra os itens lá pra poder dar uma acelerada na tua vida, pra você fazer um RP mais legal e tal, criar conteúdo. Mas tem um momento que a cidade fica todo mundo com muito dinheiro, que eles têm que. Wipe, O wipe, é. né? Que é reiniciar a economia. E aí todo mundo perde tudo. Aí imagine, você gastou, sei lá, R$ 500 pra ter uma vida da hora, R$ 500 da vida real, investiu pra criar uma vida da hora. Pra quem cria conteúdo, ok, mas imagine quem não cria. E aí, do da wipe, você volta na cidade sem nada, velho. Tipo, triste, velho. É isso aí. Então, é aí que eu acho que o servidor que tem que saber fazer, né? Cobrar barato, tipo, 10, R$ 20, que não vai, tipo, ferrar muito com a pessoa, né? Tem que cobrar as coisas barato, porque senão, imagina, dá um wipe ali, pô, fica louco. A gente já gastei o Mas dinheiro. pra quem cria conteúdo, realmente vale a pena. Tive uma ideia, Gabriel. Você vai ser o cara lá que vai entrar no GTRP lá, meio perdido a vida. E você é aquele cara que vai chegar lá. Gabriel, eu vou te tirar dessa no GTRP, cara. Ah, Só não. arrasta pra cima que eu vou te vender um curso. Opa, nem fodendo. Eu Você pode sou um put no ser vendedor de ovos. GTRP. Você pode ser vaqueiro. É, caraca, vendedor de ovos tem? Tem. Tem vendedor de Caraca. gás, tem iFood, tem tudo que você imaginar. Você pode trabalhar na roça. Nossa, caraca, mas o que isso, cara? Os caras estão levando GTA aí num nível que eu já vi tem série, mas era uma série e tal, que tinha roteirinha, e o cara fez com o pessoal lá da sala, e a galera entrava, ele conversava, aí ele era basta ver de corrida, ele fez com que ele capotou o carro, perdeu a memória, aí depois ele voltou a relembrar das coisas, só que era tudo dentro do GTA. Eu acredito que seja dentro do GTA RP, né? Pelo que vocês estão comentando agora. Era bem similar. Só que ele fez dentro de um roteirinho dele ali e tal, né? Ele fez todo um roteiro, né? Então, mas eu achei legal isso daí. Só que assim, eu confesso que eu não sei se eu teria tempo para jogar isso, mas que eu achei interessante, eu confesso que achei, assim, eu achei Eu acho muito. que você ia gostar, você ia se dar bem, porque você gosta de falar, ia ser a tua praia. Sério, Eu acho. tem a profissão podcaster lá pra gente fazer um podcast. Tem uma cidade Dá pra. que eu tava, sim, tem uma cidade que eu tava, que eu era cantora nessa cidade, e realmente eles gravavam discos. Eles gravam disco na cidade. E tipo assim, lá tem um estúdio dentro do local que é o negócio de jornal, né? Repórter e tal. Lá tem um estúdio de música. E lá, desse estúdio, você poderia gravar o podcast. Lá tem os escritórios com microfone. Tem tipo uma sala, como se fosse estúdio de TV. Você pode fazer programa, você pode fazer várias coisas. Tinha o cenário lá do talk show. Entendeu? Você pode fazer várias coisas. Tipo, é muito legal. Assim. Tem de tudo, cara. Não, não, agora eu vou fazer um gemito RP. Vai ter um Você episódio de podia fazer o RP, Gemito RP talk show na cidade, entendeu? Tipo, é muito então. Alô. dá, é pior que dá e é engraçado Cara, demais, né? eu vou ter que pesquisar isso depois no YouTube. Provavelmente alguém deve ter feito isso Tem, comigo. tem um cara que imita o Michael Jackson, eu não lembro o nome dele, mas ele faz um podcast do Michael Jackson, né? Dentro Cara, do mas RP. É massa, é massa demais, porque o porque RP é pra assim, quem gosta, velho. a gente tem um canal de animação nosso, né? O Gimito Animação. A gente pode fazer umas animações do RP. Deixa eu Também, ver tá? aqui. Você pode passar teus filmes lá no cinema. Que legal, cara. Nossa, podcast RP. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, acho que é por exemplo, de futebol. GTA RP. Deixa eu ver se tem alguém que já teve essa ideia antes. Deixa eu ver. Acho que não. Eu tô vendo aqui, acho que ninguém fez. Bom, eu vou pesquisar depois mais a fundo. Na Se alguém verdade, já na teve Cidade essa Alta ideia. tem o Mas, pô, podcast deles lá. Tem, na Cidade Alta eles têm o podcast deles, da Cidade Alta, que eles fazem. Mas é tipo, tema da cidade, tipo, tudo que acontece na cidade. Fora o jornal e o podcast roda sobre as coisas que acontecem na cidade. Mas isso tudo acontece dentro do servidor do Discord. Caramba. Essa é muita informação, cara. É uma vida pós, é uma vida virtual, assim, que eu já É um tô metaverso, né? aspirando agora. Eu não sabia que era dessa forma o negócio. Sim, cara. É por Caramba, isso que tem eu gente que tô ama o impressionado. RP. Por causa disso, cara. A vida, tipo, praticamente as pessoas vivem dentro do jogo. Tem gente que arruma namorada dentro do jogo. Tem gente que, sabe, tipo, faz várias coisas dentro do jogo. Realmente é como se fosse metaverso. Ali me encontrei no RP. Ai, Ó, achei um cara. Achei um rapaz que faz um. Mas tem isso também, hein? Nossa, eu tenho muito ciúme, velho. Ficar de namorinho no RP? Que isso? Mas tem, não tem? Tem como Tem. namorar nessa parede? O pessoal tá Tem. morto de Casar, interesse. tem. Meu Você... Deus, É, tem chá de bebê. cara. Eu quero entrar dentro do jogo. Eu quero entrar dentro do Uber. Eu quero entrar dentro de 10 aí, pegar uma Uber. Aí vai ser da hora, né? Mira sabe da história, né? É, eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso no virtual. O que que você acha, Gabriel? Ia ser Não. Porra, pica. Eu era MC de batalha, eu ia na praça rimar, velho. Eu sabia rimar? Não sabia, mas a gente ia. O pior é que tem tudo no GTA, né? Então, pra você casar, tem que ir no advogado. Aí tem que comprar aliança. Aí tem o tribunal. Não, sim, e o pior não é isso. O pior é que as pessoas que são advogadas, elas têm lá no Discord um canal, tipo, tem o canal da cidade, né? No Discord, o servidor da cidade, ele tem um canal. Só de advogado. E aí eles colocam lá no registro do cartório da cidade, entre aspas, que você é casado com aquela pessoa. Se você quiser se divorciar, você tem que pagar mais um dinheiro, mais daí do jogo, pra se divorciar. Então é tipo vida real mesmo. E tem gente que se conhece lá e tipo, começa a namorar na vida real pelo GTRP. Então é o que eu falo. Véi, quem entra no RP, entra. Pra jogar, fazer as paradas, mas assim, não pra achar namorado, né? Se você é solteiro, ok, vai lá, segue tua Não vida posso nem inteira. ter uma Nossa, tem namoradinha na gente que RP. faz isso. Não, tem gente que vai fazer isso. Tem gente que vai fazer isso. Tem. Pior que tem. Aí, se eu começar do louco lá, fazer igual o jeito de jogar GTA, jogando GTA, atropelando todo mundo aí, o que que acontece Aí comigo? você é preso. Verdade. É. Assim, se Pô, mas se eu você. quiser meter um louco lá, bater em todo mundo, não dá pra. Assim, você. Se eu quiser. Depende da infração que você cometer, né? Se a tua infração for muito grave, aí você é banido do servidor e você tem que entrar em outra cidade. Dependendo do que você fizer, você é Tem que banido do pagar, hein? servidor. É, teve gente aí que já foi banido e pagou pra voltar, né? Não, Quero não, não sou eu. Não sou eu, mas conheço pessoas que. É foda, cara. Você tem toda uma regra. Você, tipo, pra você seguir, se você azaralhar, sair atropelando a galera, tirando, você vai em diálogo, assim, sabe? Cara, me diz uma coisa, dentro do Red Dead tem também o RP? GTA. Tem. O pior é que Tem do tem, Red cara, e é Dead? muito bom, velho. Só que eu nunca joguei porque eu não tenho jogo, velho. Depois põe ali pro RP no YouTube ali com o jogo pra você ver se você vai rachar, cara. É muito engraçado. Porque daí os caras saem todo um personagem focado naquela época, né? Então todo mundo fala meio caipirão assim, velho. Meio. Ah, né? É bom demais, velho. É, porque hoje o Red Dead Online eu joguei durante um tempo, assim, eu gostava, só que é um jogo que, tipo, sei lá, Enjoa. depois você completa, me enjoa, nossa, é enjoativo demais. É, depois acabou, perdeu a graça, né? Red Dead, o jogo campanha é incrível, é impecável o jogo, melhor jogo da minha vida. Mas o online ele é meio enjoativo de jogar, assim, ele jogava, só que enjoa demais jogar o Red Dead Online. Foi a única vez que eu tive contato, assim. Mas, gente, eu vou terminando por aqui, né? Mas eu vou agradecer a presença de vocês, né? Obrigado, Júlio. Obrigado, Aline, por ter participado. Prira também. Muito obrigado por vocês terem participado hoje aqui com a gente, né? Eu vou deixar o link do canal da Twitch, canal do YouTube do nosso querido Júnior, né? Do canal dele, para vocês acompanharem. Vale muito a pena, é muito legal, né? Eu fiz um videozinho engraçado lá, depois dá uma conferida também, ficou muito show de bola. Nossos próximos convidados, nossa próxima convidada, melhor dizendo assim, ela é a Ingrid. Ela vai ser sábado, às 20h30 da noite, não vai ser no domingo. O próximo podcast vai ser no sábado, às 20h30 da noite. Adivinha sobre qual tema, Gabriel? Não tenho a mínima ideia. Tem a mínima ideia? Brinquedo. Todo mundo aqui já teve brinquedo quando era criança? Max Steel, Barbie, Polly, Ah, não, isso daí é brinquedo de rico. Eu tinha uns carrinhos velho lá e eu tinha uma É, box de bola. os brinquedinhos que a gente tinha quando era criança, né? Comprar pra gente aqueles bonecos que Se dobrava pra trás, quebrava o braço. Tá, aquele celularzinho que ficava. Nossa, velho. É, exatamente. É pra falar disso daí, pra falar sobre brinquedos. A gente vai receber a Ingrid, ela tem uma coleção de boneca Barbie, né? E claro que a gente vai falar Oh, sobre um que legal. pouquinho sobre o filme da Barbie também. Alguém assistiu o filme da Barbie aqui? Eu não assisti. Nenhum nem ali. Gabriel, Ah. assistiu ou não? Claro que não, né? A gente ficou. Não, a gente ia assistir. Só que era todo mundo vendo a Barbie idiosa. Que eu falei, cara, eu não tinha nada contra a Barbie, mas eu peguei raiva. Porque era todo mundo de rosa em todo lugar, tudo da Barbie, Barbie. Falei, cara, não quero ver esse filme. É, eu fiquei um pouco frustrado, mas lembro que todo mundo estava de rosa e eu estava de preto. Isso foi uma cena, foi uma coisa assim, meio, peguei meio complicado, assim, eu fui assistir, eu fiquei, caraca, eu tô de preto aqui, tô todo mundo de rosa. O pior foi a minha mãe. A minha mãe foi o seguinte: a gente foi assistir o Missão Impossível no cinema, e a gente chegou no dia do Missão Impossível e estreou o filme da Barbie. Aí a mãe chegou, toda empolgada pra ver o Tom Cruise lá, pô, ele vai lançar o filme do Tom Cruise, né? Missão Impossível, foda, cara foda, Tom Cruise, foda demais, né? Chegou lá aquela montoeira de gente rosa, assim, no cinema. Ele falou: olha aí, ó, todo mundo vai ver o Tom Cruise, o cinema vai estar lotado, você vai ver. Eu falei: não, mãe, é pra ver o filme da Barbie. Falei: como assim o filme da Barbie? Eu falei: não, é uma criança aí, tá. É o filme da Barbie, mãe, não é o filme do. Ela falou: capaz, mas como é que. Isso que bom assim, filme da. Eu falei: não, a Barbie lançou um filme, vai ter um filme, tem um filme dela agora, mãe. Ela falou: mas e quando era criança eu brincava de boneca Suzy, nunca brinquei de Barbie, como assim? Tipo, ela ficou puta da cara. Aí a gente chegou lá pra comprar ingresso no cinema, a gente falou: ó, o cinema inteiro, né? Barbie, chegamos pra assistir o filme do Missão Impossível, só é minha mãe lá dentro do cinema. Eu falei: ah, aí, ó, tá vendo? É o filmar. Eu assisti o Tom Cruise, eu e você, né? Minha mãe ficou pistola, ficou brava, falou: como é que as pessoas trocam o Tom Cruise pela Barbie? Tipo, puta da Que cara, mundo é esse, né, que a gente tá ai, que vivendo? mundo é esse, cara? Pô, Missão Impossível, realmente, Missão Impossível é muito melhor que o filme da Barbie. Eu acho, na minha opinião, né? Mas assim, é um filme interessante, o filme da Barbie. Eu assisti uma vez, assim, pra você ver, você fala: ok, eu entendi a mensagem que o filme passou. Mas, assim, é um filme que, cara, tem esses pontos fortes, os musicais ficaram muito bem feitos, assim, impecáveis, né? Tem vários pontos positivos. Mas, gente, sábado às 8h30, então, é o nosso próximo episódio. Vocês estão, todo mundo tá convidado aqui, né, pra falar sobre brinquedo, né? E tragam seus brinquedos também pra participar junto, né? Vocês têm os seus brinquedos ainda, Gabriel? Cara, eu tenho alguns, mas a maior parte já vai ser com meus afilhados. Então, ainda tá comigo, mas vai embora. É, eu tenho os de coleção, eu tenho aqui, né, os Hot Wheels, né, esses que eu tenho, assim, mais o valor mais sentimental, eu tenho ainda, né, porque eu tenho bastante em casa, que tá dentro de uma caixa, é bicho de pelúcia, assim, só tem um monte, tá, um cara, até uma Bastante. faca, nossa, naquela Parmalat ainda, o cara vinha aquele trocinho de ganhar, do leite lá, tá um monte em casa, a coleção inteira, Copa 98, tá lá, Parmalat lá, mas é isso, gente, vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu. Valeu.